quando minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondi eu e meu bem na mesma hora. Hoje é só tchau, fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Sentimento seu nenhum. Já lhe almeida.